Muito obrigado. Vamos sentar. As crianças estão aqui na frente tão entusiasmadas que daqui a pouco elas vão ter que cantar uma música. Naturalmente, queridos, a paz eu gosto muito, mas agora nós vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a política para o homem e para o espírito do homem. Jejum. Nesta cruzada da comunhão com Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que desfiguram o semblante para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lavai o rosto, a fim de não mostrardes aos homens que estáis jejuando, mas somente a vosso Pai, que está em secreto. E vosso Pai, que tudo vê em oculto, vos recompensará. Pensará. Meus amigos e meus irmãos, esta passagem do Evangelho de Jesus vem muito a propósito de uma página que publiquei no segundo volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, que eu iria comentar na reunião com mulheres legionárias da Igreja de Deus no Rio de Janeiro, Brasil. Quem tem aí o segundo volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, na página 251, no asterisco número 4, correspondente à página 242, título Pensamento Desgovernado, é a quarta lição do céu, apresentada pelo irmão Zarur, numas reuniões que ele fez no seu gabinete, na antiga sede central da Legião da Boa Vontade, no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 43, 19º andar. O pensamento e o destino. Quem somos e o que somos? Quem somos nós e o que somos? As respostas a essas questões tão decisivas para as consequentes tomadas de posição de cada criatura humana perante a vida são o tema da quarta reunião do céu da Religião de Deus, realizada pelo saudoso irmão Alziro Zarur. A certa altura da aula que ele nos deu a respeito do pensamento que constrói nosso destino, ele disse assim: o pensamento não governado, à mercê de qualquer queda, sempre traz consequências ruins. O título é Pensamento Desgovernado. Alguém vai argumentar assim: mas, ô Paiva, você não estava falando em jejum? Mas o jejum principal de que Jesus tantas vezes desejou que aprendêssemos a exercer é justamente o jejum do pensamento mau, do pensamento perverso, do pensamento malévolo, daquele ou daquela que constrói em seu espírito coisas que não existem e vão criando condições tais, adversas, no astral do planeta Terra, que dificultam o trabalho do próprio Cristo de Deus entre nós. Eu me recordo mais uma vez de uma lição que ouvi daquele grande educador, legionário da boa vontade, o doutor Osmar Carvalho e Silva. Quantos aqui conheceram o doutor Osmar? Muita gente aqui que não teve o prazer e a honra de conhecê-lo em pessoa, mas eu tive. Grande legionário da boa vontade. Esse é o jejum, o da comida, muita gente faz por vaidade, quer emagrecer, vai ficar mais elegante. Há aqueles que precisam emagrecer mesmo para não entrarem pela tubulação, como se diz aí popularmente. Mas vamos ver aqui a força do pensamento. Todo mundo na Terra tem uma missão a cumprir, para que aprendamos a fazer jejum. Então dizia o Osmar, às vezes eu estou assim, pode me vir um pensamento até fecenino mesmo, um pensamento que não seja da categoria do meu espírito, que me desonre. Eu digo, irmão, o que é? Eu não penso assim, eu não sou isto. Afaste-se de mim, por favor, meu irmão, invisível, que esse pensamento não é meu, eu sou do Cristo. Então é preciso governar o pensamento para não cair nessas situações. O pensamento não governado, à mercê de qualquer queda, sempre traz consequências ruins. Fechar aspas. Agora vamos comentar. Com essa advertência, Zarur desperta as consciências para que evitem, pela elevação do pensamento, deixar-se levar pelos fantasmas da mente descritos por Albano Correia do Couto na psicografia de Valdo Vieira. Revendo arquivos e arquivos espirituais, assinalamos quedas lamentáveis daquelas almas chamadas pelo Senhor em todos os tempos a compromissos na seara do aperfeiçoamento humano. É justo que assim venhamos a destacar que, dentre todas as provas humanas em que sucumbem os tarefeiros mais promissores, três existem mais graves e mais frequentes: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Vejamos alguns exemplos. Nos excessos do poder, surpreendemos a cada passo a transposição de forças que deveriam ser criteriosamente aproveitadas nas construções doutrinárias para o endeusamento da personalidade e consequente procrastinação de serviços ligados à emancipação coletiva e ao aprimoramento humano. E o camarada vem com a missão de ter autoridade, portanto, precisa da inteligência, chega aqui e começa a se endeusar, e ao invés de endeusar ao Cristo, que merece, ou a sua mensagem, o faz a si mesmo, e aí pronto. Põe abaixo impiedosamente grandes planos sublimes, projetos da espiritualidade superior. Vamos a outro aqui. Nos desregramentos afetivos são comuns a fuga aos compromissos sentimentais assumidos com a destruição de uniões e lares organizados pela esfera superior, na condição de bases destinadas à reencarnação de elevados missionários dispostos a contribuir na redenção da Terra, exalçando o futuro. A rendição da pessoa às teias da aventura emocional, em cujos fios viscosos pululam entidades vampirizantes, interessadas na hipnose de condição inferior, sob a qual tombam numerosas almas sensíveis, situadas no campo terrestre, para feitos gloriosos da mediunidade. Entraram pelo cano usando mau sexo. Aqui, resumindo o que está aqui. Outra provação que às vezes os missionários não resistem. Nos delírios da usura, repontam calamidades das mais encontradiças. A capitulação diante de tentações infelizes, os espíritos mentores permitem que o seareiro do bem seja testado, de modo a lhe verificarem as forças para que se dilatem em cargos e ações. Geralmente o companheiro em falência, quer dizer, aquele que pediu uma missão, aquela pediu uma missão, está se arrebentando, botando a culpa nos outros, disse aquilo, não é a única pessoa a se prejudicar em semelhantes defecções. E por esse motivo, às vezes, os orientadores maiores, quer dizer, os espíritos de luz, julgam mais acertado que o problema surja de imediato, para prevenir quedas futuras piores e mais espetaculares de comunidades inteiras. Às vezes você é convocado para uma tarefa, e aí muitas vozes se levantam, muitas calúnias são lançadas. Mas como é que Deus deixa acontecer isso comigo? Estou me dedicando tudo nessa guerra. Isso mesmo. Se você resistir e você vencer, você vai receber maiores encargos e maiores ações. Quer dizer, ganhou a confiança dos irmãos que dirigem o mundo sob as ordens diretas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que ser, obstinados no bem. Ninguém desvia ninguém de missão nenhuma. Somos nós que subimos ou nos derrotamos. Todos os caminhos da obsessão disfarçada que apontamos constituem aferidores espirituais dos cultivadores do bem e da luz. Quer dizer, todas essas tentações são para medir a nossa capacidade de resistir e de vencer. Como é que a gente quer crescer sem fazer força? Já dizia o irmão Zarur, qualquer vitória no campo divino exige grande sacrifício. A página é grande, e no final eu fiz um comentário, e digo assim, eis aí, que dizem, se afastam das suas missões, acabam nos despenhadeiros da inutilidade, na sarjeta da sombra. Eu botei assim, no final, eis aí, e como afirma Leonel Olímpio, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Sempre.